Quer sentar? Quer sentar? Quer sentar? Senta devagar. Alô, Beto, performance barbearia, estourou e não tem jeito. Senta devagar. Quica, quer quicar, quer quicar, quica sem parar, quica sem parar. Noite da perdição, alô Lucas, alô Felipe Ricardo. Senta devagar, fica devagar. Na cabeça. Que a novinha quer sentar, abre essa mala que a novinha. Liga o paredão que a novinha. Alô, Ligo Time! Ligo da Luz, estourou, estourou. Quer sentar? Quer sentar, Afonso? Senta devagar. Devagar. Galera do Vovô ainda vai junto. É o novo pescocinho. Fica devagar.